Agora, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para você reviver a era de ouro do rádio. Produção, criação, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa musical e cultural, Eulália Alonso Betting. Em nosso departamento operacional e de gravações, o diretor técnico, Antônio Carlos, o nosso querido e competente Júnior. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Bom domingo, São Carlos. Bom domingo, São Paulo. Bom domingo, Brasil. Agora, para que você recorde os bons tempos do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM de São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade, enfocando até o carnaval sucessos momísticos. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm a atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. Mas vamos com músicas, as mais cantadas em todos os salões. João Petra de Barros dá o recado na abertura desta pedida matinal. João Petra de Barros, em arranjo do Pixinguinha, para o conjunto Diabos do Céu, do saudoso poeta da Vila Noel Rosa, até amanhã. Orlando Silva, campeoníssimo dos carnavais, em arranjo do Radamés, canta do Nassara, Meu Consolo é Você. Para todos os nossos ouvintes, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Linda Batista, que já foi a rainha do rádio, Linda Batista, que também estourava nos carnavais passados. Linda Batista cantando do Monsueto Menezes, saudoso sambista, arranjo do Zacarias, Me Deixa em Paz. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. Adeus é pra quem deixa a vida, é sempre na certa em que eu jogo. Três palavras vou gritar por despedida, até amanhã, até já, até logo. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. O mundo é um samba em que eu danço, sem nunca sair do meu trilho. Vou cantando o teu nome sem descanso, pois o meu samba tu és o estribilho. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. Até até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, o destino é quem quer. Meu consolo é você, meu grande amor. Eu explico porquê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor. Eu peço desculpa a você. Meu consolo é você, meu grande amor. Eu explico porquê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor. Eu peço desculpa a você. Mas se por acaso você não me perdoar, juro por Deus que não vou me conformar. Pois a minha vida sem você é um horror. Eu sofro noite e dia, e você sabe por quê? Meu consolo é você. Mulher, me deixe em paz.

USP FM da cidade de São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, Joel e Gaúcho, Anjos do Inferno e Marlene.